sábado para o taxista 3601 com 4 horas, com pena com 64 a bordo. 64 a bordo, livre táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa. Chame no ponto de espera pronto para a decolagem, o TAN 3601. Livre táxi, Pátio Uno, Índia e Alfa, ponto de espera, chama na porta 3601. São 3601, está autorizado a alinhar e decolada 10, o vento é de 180 graus com 8 nós. Autorizado a alinhar e decolada 10, 3601. TAN 3601 decolou 56, o controle em 120.8, bom voo e bom dia. Controle 208, obrigado, bom dia, TAN 3601. Controle Salvador, bom dia, TAN 3601, da Euleda. 3601, no contato radar, suba para o nível 360. Acende ao 360, para 3601. Solicitação do Centro Recife, vou direto ao Bridge, está presente. Está presente direto ao Bridge, está 3601. Quem reporte ao término, Mike X-Ray Bravo. Tá. 3601, eu sou na Vila Recife, frequência 12512 e alternado no 3325. 251, 3625, tá 3601, obrigado, bom dia. dia. Good morning, Houston. Thank you, Guarulhos. Ocean Air 6251. Good morning. I have here flight level 360 to Guarulhos. Are you ready to copy? Copy 360 Guarulhos, Ocean Air 6251. Okay, Ocean 6251, clear to Guarulhos, flight level 360. Initially via Upper Zulu 16 up to Bravo Hotel Zulu, and after that we will follow in accordance to your flight plan route. take off runway 10 with right turn to Dial departure and after direct to the positions Lida and Bright. Transponder 5145 and departure control frequency 120.8. Head back, please. Roger, Russian Air 6251, your readback is correct, call me ready for pushback. Approve it to push and start, call me ready for taxi. QNH now on 019, Ocean 6251. Tower Ocean S 6251 request text. We have 99 souls on board, automating Galeon 3 hours and 40. 3 hours and 40 minutes, Galeon and 99 on board. Taxi approved by April 1, India and Alpha. To holding point runway 10, call me and ready for takeoff. Taxi via April 1, India and Alpha. To holding point runway 10, call me back for takeoff 6251.